9. E 5217, vetor radar sequenciamento, curva esquerda, proa 190, trip 5217, o limite é o curso localizador. Esquerda 190, limite curso localizador, descendo para 4000. Trip 5217, desça para 2000 pés, o altímetro 1014. Para 2000, 0014, trip 5217. Gol 1160, inicie redução 2109, gol 1160. Reduzindo, 1160, Tango. Alfa Tango Tango, livre ascensão ao 1100, Alfa Tango Tango. Livre ascensão 1100, Alfa Tango Tango. Então, 3179, decolado 53, 41208. 208, bom dia. Bom dia. Direto Juliette, botão 10, segue o polo da Infraero. Juliette, pro 10, confirma o restante. Segue o polo da Infraero no Travai 2. Segue o polo da Infraero. Contato, radar na decolagem, suba 320, saída da El. Perfil da Dael, 320-3179. 1160, desça para 3000 pés, 1014 é o altímetro. 3000-1014, 1160, Tago. A Juliette Romeu está livre, ascensão ao 070. No setor, ascendendo a 070, grado Romeu na pista. Pessoal, decolagem, está a minha vez aqui. Trip 5217, para interceptar o curso localizador, esquerda, proa 140, reporte estabilizado. 140 para interceptar, reportar estabilizado, 5217. Interceptando o curso do localizador, trip 5217. 5217, completa o ILS X-Way, chamando torre 18 decimal 95. A torre 1895, obrigado. Controle Salvador, bom dia, Xanar 6225. Puxa, Xanar 6225, contato radar na decolagem, suba ao 320, saída Arbor. 320, Arbor 6225. 1160, desça para 2000 pés, está autorizado ele LS X-Ray, reporte localizador. 2000 autorizado, X-Ray, mal localizador, 1160, Tago. Segue táxi Indy Alpha no ponto de espera da 10, torre 1895, QNH 10, no 4, boa viagem. Sente autorizado táxi, via Pátria Indy Alpha pro ponto de espera da 10, na ponto de espera chama 2895, sente 10, no 4, 35, 324. Ah, final baixado e travado, trip 5217. 3-0-1-4, é 3-9. Livre pouso no 0, trip 5217. Salvador, bom dia, 35384, no ponte Esperadão 10 pronto. 35384, mantém o ponto Esperadão. Mantém o ponto Esperadão. 35217, solo 58, direito ao 219. 219, Salvador, é o trip 5217, eles vão na escuta. 5217, Alfa Kilo 43, posição 3. Alfa Kilo 33. Está mantendo 060. Nós fomos informados e o centro já está saindo, está tudo no ciente. Agradeço a ajuda. O 60 da Gosta, sinal baixa de chegada 10. Não, 60, gestão no 0, no 4. Não. O vento 060 graus 3, não, esposa autorizada no 0. Levei pausa na 1-0, no 60 agora. Zona 79, chame o centro Recife 125.1, alterna 13395. Recife 125.1, alterna 3395, está 3179, bom dia. Bom dia. CD 63, vamos cobrir. Salvador, azul, 4279. Decola da 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda, Motiva. 1208, controle, acione 5544. Pode pressionamento, 3663. Solo, Salvador, Dan 3304. 3304, Brasília, prepare a Borelefa, aguarde foto. Tente, tente da Oscar, Dan 3304. Solo 160, solo 02, ao meu lado direito, ao meu lado nesse manual, bom dia. Imediato? Imediato. No 5 tá livre, pode estar. Reforço. 0, prossegue alfa, mantém a posição antes da Juliette. Não. Dan 3304, pronto, cópia. Pronto, cópia, 3304. Salvador, Brasília, 360, nível autorizado, via Ampers 1-7. Decola da 10, primeira curva direita, saída Arbor, Elefa. 1208, controle, acione 5540. Aprovado Brasília, nível 360, uniforme azul 1-7, decola 1-0, curva direita, saída aeroporto, transição elétrica. Salvador, controle 2058, transponder 5540, TAM 3304. Chegou para posicionamento, 3304. 128.8, 1260, 6225. Controle, Mike Gillette, ao meu. Mike Gillette, ao meu, controle, prossiga. Atingiu o nível 070, solicita ascensão ao 090 na presente posição para teste de equipamento. Autorizado, Mike Gillette, ao meu. Ao meu. está iniciando? Agora sim, estou correndo no Figueiredo, tem que estar iniciando. 35384, obrigado, bom dia. Sinal 6311, cheque trem. Fuso autorizado no zero, vento variável com 2 nós. Depois, marcha travada na 319. Muito bom dia, 35384. 35384, subam até 190, saída Pucca. 190 para Pernambuco, 35384. Sim, senhor Lagadorov, estou verificando a situação da pista 17 devido à perda do trem de pouso lá da Bequilha. Estou verificando com a infraero aqui se a pista tem algum problema na pista. Estão fazendo a inspeção. O senhor aguarda. 4299, 3 horas e 40 minutos. Autorizado o táxi até outra vez do gate 06, 14299. Salvador, 35384, está mantendo um pouco à direita, somente para levar as informações, mais 500 pés, e aí já voltamos para a rota, obrigado. 35384. Salvador 99, mantém a posição, aguarde o para se contar. Direito ao 99, bom dia. Obrigado. Solo Salvador, Tan 3304, gate 04, solicita pushback acionamento. 04 da guarda, 3304. 7, mantém a posição, 3304. Aportado, funcionário 63, por favor. 55 a bordo, 325, alterna Aracaju. Autorizado táxi via Indy Alfa no ponte Esperadão no 0, Torre 1895, QNH 10 no 4, boa viagem. Obrigado. Azul 4299, segue a nave da Avianca via Indy Alfa no ponte Esperadão no 0, Torre 1895, QNH 10 no 4, boa viagem. Segue a viagem, ponte Esperadão 295, tá bom. Fala, bom dia, Xandão 6319, Bruno, escuta. 6319, segue táxi, reporte antes da Juliette. 6319. Número 60, pois aeronave da Azul livre a entrada da Juliette, autorizar ingresso na mesma para o portão 9, 1160. Gente, após o Azul, que passa Juliette para o 9, 960. Decolado ao 08, ingresso a perna contra o vento da pistão no 0, aguardando para cruzar o campo. Contra o vento da 0 e vai aguardar para o cruzamento do campo Índia November Al. Que vai parquear no 01, após autorizarei o seu pushback, ok? Bem, é só operador do SIM, obrigado. Segue. 04, o operador de liga já está a caminho, ok? Informa o tráfego, pena contra o vento da 1-0, Charlie 150, 0-2 de decolagem, autorizado a decolar, vento 020 com 3 nós. Decolagem 632. 1-4299, mantém o ponto de espera. Grado, Neo. Sua direita está livre, puxa postado. 7, após o ABR 01, autorizado o puxo direcionamento, tá? 3304. Não, não, não, nem mantém pistola zero. Mantenha, deu 4-2, na grau. November Alpha, autorizado o cruzamento do campo, ponto médio da pista 1-0, reporte o Ivanês. Autorizado o cruzamento, ponto médio da pista, reportará a Índia November Alpha. M63, 1-2, decorada, 1-2, controle 1-2-0-8. 1-2-0-8-63-1-2. Salvador, Ocean, 63-1-2. 63-2-350, vigilância. Seção 3-0-63-1-2. Controle 1-2-0-8, show de viagem. 208, controle, obrigado. Ele é mesmo, mantém a posição em aguarde, tem uma aeronave já da companhia, já vai iniciar o táxi na retaguarda. Olá, mas bom dia, que é o Papa Romeu, Índia November Alpha, na sua escuta. Índia November Alpha, no meu pé, corredor forte, reporte, mantém a escuta da Ivanete. Sim, Índia November Alpha, manterá a escuta, corredor forte no meu pé. Controle, é o Mike Leste Romeu. Confirme, Mike Leste Romeu, prossiga. Ficou limitado aos 9400, está testado o equipamento. Vai para procedimento de autorotação descendente, na sua escuta permanente. Confirme a que altitude o senhor deseja descer, Mike Leste Romeu. Vai descer para 1 no meu pé. Reporte atingindo 1 no meu pé, Mike Leste Romeu. Reportará, Romeu. 04, próximo do táxi, com 125 a bordo, 1330, Ribeirão Preto. Prossegue o táxi, via Índia Alfa, no ponto de esperada 1-0, torre 1-1-1-9-5, Kenegão 1-0-1-4, boa viagem. Presidente, táxi autorizado via Índia, Alfa, ponte espera, funciona 0, Toro, noite, se chama 195, 1-0-1-4, TAM 3304. Fazer 66, escuro aqui de solo, que após a nave da companhia livrar a retaguarda, está livre para o Tibete e após TAM. Azul 4299 do colado azul 4, controle 208, na viagem. 208, bom dia. Controle, bom dia, azul 4299, decolou o perfil da DAO. Saída da El Vigilância. Saída Vigilância, 4299. Torre Salvador, TAM 3304, ponto de espera, pista 10, pronto. Linda Cora, pista 10, vento 1430 graus, linha de vigilância. Autorizado, alinhar uma tempo pelo zero, TAM 3304. Alas autorizado, TAM 3304, vento 05, 0 graus, meia dúzia de nós. Decote autorizado, pelo zero, TAM 3304. Moro 9, pequeno porte, Charlie 150, mantendo 1.000 pés fora do eixo de decolagem com proa noroeste, o TAM 3304. Sente 3304, iniciando pista no zero. 2.085, alterna 125, 45. Queira, por favor. 5384, chame Recife, 12.085, alternativa 12545. 12.085, 2545, será chamado. Trip 5384. Obrigado, bom dia, Mandrava. Bom dia. 4299, Leda. 4299. Leda está presente, 4299, obrigado. Controle 208, TAM 3304, na viagem. 208. Controle Salvador, TAM 3304, perfil Arbor. Saída Arbor, TAM 3304, Sol 360. Sente, acende nível 3, 620, perfil Arbor, TAM 3304. Salvador, bom dia, na escuta do 35221. 5221, Vitória da Conquista 200, pronto. Dá assistência, papai. Vitória da Conquista 200, nível autorizado. Decola da 10, primeira curva direita, saída Arbor, Elefa, após DCT, Oplor e após Conforme. 1208, controle, 5547, transporte. Ok, então, autorizado 200 para conquista, na saída Arbor, transição Alessa, após Vitória da Conquista direto. O transponder 5547, o controle é 120.8.5221. 121 após Elefa ou Glória após o bloco, conforme. Ok, então, após a Elefa, Elefa ou Pló, após direto, Pló, aliás. Após direto Conquista, 5521. Corte para posicionamento, 5221. O Salvador está 3663 para o táxi com 141 a bordo, 4 horas e 5 minutos de autonomia, alterna Galeão. Prossegue, táxi via de Alfa, no bonde espera da 10, torre 1195, QNH 10, 14, boa viagem. Alfa, justo no 014, ponto espera 1895, 3663. Para o controle de Salvador. É uma direção meu, atingiu 1.000 pés, agora 700 pés, segue para pouso no Serra Índia, Coimbra, e obrigado pela colaboração no CEP. Não há tráfego a reportar, mais que direção meu, livre frequência e até a decolagem. Tanto. Serra 3304, cruza nível 060 para o 360, solicita direita, proate Elefa. Foi Elefa, 3304, autorizado. Direito Elefa, 3304. Azul 4299, chame o centro Recife, a frequência 1251 e a alternativa 13395. 251, 3395, 4299, bom dia. Bom dia. Bom dia, 3663, ponto espera da 1.0, pronto. São 3663, bom dia. Regulagem autorizada 1.0, vento 060 graus, 4 nós. Autorizada a linha de claro, cabeceira 1.0, são 3663. Go ahead. Salvador, to Galeão, via de Pato Leve 260, via Antesul 10, SMAP, direct Lúbito, direct Barbacena, up to Flight of Fama, Pato Plain Route. E Coffee Runway 10, after right turn, Dael, departure, Leda, and Motiva Transition. 1208, Salvador Departure Frequency, 5527, Skoka. Salvador to Galeão, Flight Level 260, via Upzulu 10, SMAP, direct Lúbito, direct Barbacena, after Flight Conform of Flight Plan Route. Take off runway 10, right turn, dial departure, after flight Leda, and after Motiva transition, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa. Salvador departure frequency 1208, and Skok 5527. 0-0, report ready for startup. 0.8. Recife 260, 122 acima 8, TAM 3304. 128.8 secundária. Secundária 128 decima 8, 3304. Bono 630, prossiga para 2010, o ajuste no 014, reposta estabilizado no LS. 2014, reposta na estabilizada ILS, voo 630. TAM 3663, submantém o 340, após 2000 pés da EL, vigilância. Motiva, 1208 controle, 5562 transponde. Ael Leda, próxima posição. Motiva, Mike Oscar, Tango, Vitor Alfa. Pode ser o 4 transponde, por gentileza. 5562. A 3663, submantém o 340, será da Ael, vigilância. 340, da 3663, quando possível, pro de Motiva. Autorizado Leda, tá 3663. Tá presente Leda, 3663. Manatim e o PES, decola o 7, curva direita, corredor axé restrito, 1208 controle, 0125 transponder. Quadra bola, acionamento de táxi, torre 1895. Aqui é com o Dolfo. Olá, Rosco, como é que é com o Dolfo? Salvador, Oxenor 63, com o nome. Oxenor 63, no Uno, Guarulhos, aguarde cópia. Tá. Salve, Salvador, é o Golf, Oxa. Hotel. Golf Yosco Hotel, prossiga. É o Golf Yosco Hotel na ponte número 10 para reboque até a ponte número 7, da 10 para 7. Tarifa é forte ao término, Golf Yosco Hotel, mantém escuta permanente. Ok, Golf Yosco Hotel mantendo escuta, reportará no término do reboque. CNM 3111, Salvador Guarulhos, está pronto? Positivo, prossiga. Mandou Guarulhos, 360, nível autorizado, via Doppel Zulu 10, bridge, Doppel Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, trive e após conforme. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. 1208, controle, acione no transponde 5574. Positivo, está autorizado Guarulhos, 360, 360, 1208, chame para o portão para o congestionamento. Obrigado. With the text on Taxway Hotel, call tower 18-95 to cross on A1028, Brazilian Air Force 020. Informação para a autorização Curitiba. 3859, Curitiba, aguarde para a cópia. Entrevista? Agora é a Leco. Obrigado. Felipe, 5221 para acionamento, pushback acionamento. Tá livre, pode estar. Porta da taxa, 5221. Curitiba, tá próximo? Próximo. Cheque rádio 3/3, 3859. Vai. 3/3 ainda. Cheque rádio. 395, tá? 3663. E o tá 3259 agora. 5/5, tá próximo? Salvador Curitiba, 360, nível atualizado, via Upper 121, Charlie November Fox, após DCT Combo, após voo conforme plano de voo. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída arbor, eleva. 1208 controle, acione 5545. Brasília Fox 2020, clear to cross the runway 10. After continue your taxi via Delta and Alpha. Call me back approaching taxiway Juliet. Brasília Fox 2020. Lamento em zero, complete a aproximação, torre em 1895. 1895, bom dia, bom dia. Eco Delta autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto para decolagem cabeceira 17. Autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto, Mike Eco Delta. Foi Gol 630, passou externo, mais travado. Gol 630, bom dia, tráfego avistado, tem livre pouso, pistão no zero, o vento 040 graus, com 5 nós. Livre pouso, pistão no zero, Gol 630. Brasília Fox 2020, Juliet, April 1 and India, hold point runway 10, come back ready for takeoff. Afirmativo, Golf Lodge Hotel no aguardo. Pushback, acionamento, da 3259, posição 3. No 3 aguarde, 3259. Azul 9979 no 08, tá livre pushback, após pro táxi. Usado pushback ao 9978, grato. Mantém a posição devido ao Boeing da Gol, final da 1-0, Mike é certo. Salvador, bom dia, Gol 1621, informação Papá. Gol 1621, desça para 4 mil pés, chegada bom, se ajuste no 0 no 4. Sim, obrigado. now runway 10, line up and wait, threshold 10. Mike Eco Delta, livre a decolagem da 17, vento 02, 0 graus com 04 norte. Já do táxi, via Índia e Alfa, no plano de espera da 10, torre 1895, QNH 10, 04, boa viagem. Eco 2, 21, livre táxi, ponto de espera 10295. Uno 630 no solo aos 34, direita na Eco 121, decimal 9. Direita 129, boa. O Strip 54 no 4 estabilizando, aliás. Strip 54 no 4, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso, pistão no 0. Nada. Zero to zero, clear for takeoff. Runway 10, the wind is 040 degrees, 03 knots. Mike Eco Delta decola aos 35, graças a corredor Axel no mil pés, controle 1208, tem um bom voo. 208 Delta. Controle Salvador, é o papapapá, Mike Eco Delta. Delta, controle, prossiga. Decolado no 7, solicita a proa direto para o Manati, acendendo para 1.500 pés da presente. 1.500 pés autorizado, reporte 20 milhas. Botará livrando CTR, Mike Eco Delta. Temos uma aeronave da Azul, já está finalizando o pushback. Após a mesma iniciar o TAC, eu autorizarei, ok? O 3859. Vai passar o triste, depois do azul, aí autorizado o pushback da 3859, obrigado. Bruno 630, ingresso na Juliette para o portão 4. O Juliette seguindo para o 4, 630. Trip 54 no 4, confirmando, baixou e travou? Baixou e travou. Livre pouso, pistão no 0, vento 050 graus com 04 nós, trip 54 no 4. 54 no 4, pouso livre, pistão no 0, baixa a trava. Brasília Force 2020, airborne at 36, Calnau Salvador Departure 120, decimal 8, have a nice trip, sir. 420, good day. Brasília Force 979, autorizado o táxi via parte principal Índia e Alfa. No ponto de espera da 10, chame torre 118 decimal 95, QNH 10 no 4. Apenas atentando para a aeronave da Gol, está parqueando no 04, ok? Alô, aeronave da Gol, autorizado de ataque, Índia e Alfa, espera no 0, a torre 118.95, ao lado do 9979. Então, 3859, após a passagem da aeronave da Gol retaguarda, está livre pushback e após táxi. Após as outras atualizações, chamará 3859. Radar Surveillance. Climb to 260, dial departure. Radar Surveillance, 3080. Solo Salvador, é o Golf Lodge Hotel. Golf Lodge Hotel, está autorizado prosseguir com o reboque para o portão 7. No reboque, mas ainda escuta. Golf Lodge Hotel. 219, ao livrar. 54. 5221, autorizado a decolagem pistão no zero, vento 090 graus com 059. 5221, livre decolagem. Correio Salvador, azul 9979, após o ATR da Trip, alinhar e manter cabeceira 10, azul 9979. Ali mantém a 10979. Paulo, Trip 5414. Alfa Kilo, Pátio 3, posição 5. Alfa Kilo, Pátio 3, 5414. Decolas 4-0, controle agora 1-2-0, décima 8, bom voo. 208, obrigado, 5-2-1. 1510, mais que Delta. Delta, gratidão. Libera a velocidade para o 6250. Afirmativo, velocidade a critério 6250. Controle Salvador, é 35221, decolado no perfil da Abo. 5221, subiu, mantém 200, após 2000 pés, direto, Elefa. Subiu, mantém 200, após 2000, vai direto, Elefa, 5221. Zero, desça para 2000 pés, o ajuste no 0 no 4, reposta estabilizada, aliás. 2000 no 0 no 4, reposta estabilizada, 0 no 0. 1621 no 2000 pés, 1014, reposta estabilizada, aliás. 2000, 1014, reportaremos estabilizado, 1621. Parque 3251, 80 a bordo, 46, 430, estamos no 0 na cabeça. Autorizado táxi via Engine Alpha, no ponto de espera da 1-0, torre 1-895, QNH 1-0-1-4, boa viagem. Via Engine, ponto de espera 2-1-9-5, tá, 3-2-5-9, obrigado. Ava Canal 238. 2 Kilo Mike India Alpha, right for cop. America Line 238, Salvador 2 Kilo Mike India Alpha, cleared flight level 360. Via Upper Zulu 20, after flight conforme a flight plane route. Takeoff runway 10, left turn, Momo departure, flock transition. 120, decimal 8. Salvador departure frequency and squawk 5577. Alpha, flight level 360, via Upper Zulu 20 flight plan route, runway 10, left turn Momo departure, flight transition 120.8 for departure, 5577. 228, report ready for pushback and startup. Senhor, bom dia, azul 9979, confirme o passo pro 24. O que é o controle? É o azul 9979. 9979, submantenha o nível 340, saída da El. Tá no 340, da El, azul 9979. Aqui é o 10, um tráfego reportado em frequência terra grande. Cliente aguarde na 3859. Pro Israel, 9979. Pro Israel, obrigado, azul 9979. O chame 6250, inicie redução número 2. Reduzir o 6250. Economia 21 estabilizado no ILS. Economia 21 complete a aproximação, torre em 1895. 1895, gol no 621, obrigado. American T38, ready for pushback, and engine start. Here pushback, watch for text. American T38. Zero to zero, call now, Recife Center, frequency 125.1, if unable, 13325. Gente, aguardando, 621. 3259 da tela, está livre a decolagem da 10, o vento 1 centena, 049. Controle, o gol 648 está de voadona. Copiado, mantenha a projetada, gol 648. Salve, Salvador, é o Chanel 639 para proceder de acionamento no portão 1. Isso é de imediato? Um minutinho, senhor. Gente, está livre, repostar. Repostará. Zero tá passando 4 eventos a 1 milha de duna, tem condição de completar o procedimento? Ah, mesmo. Eu. Cliente, livre pouso, pistão no zero, vento variável com 03 nós. Livre pouso no zero, gol na 621. Então 3859, decola os 47, controle agora 1208, tem um bom voo. 1208, obrigado, boa, então 3259. Zero Anamari, 3896. Controle Salvador, tá 3259. 3859, subiu até 360, saída da El. 360 foi a saída Arbor. Exatamente, saída Arbor, dançar Alefa, o 3859. 3859, 5221 da Trip, qual seria a proa para a conquista? Valeu, 3859, alguma possibilidade de voar Elefa? Após 2000 pés, Elefa, 3859. 2000 pés, Elefa, 3859, graças. Azul 9979, ele dá traço na saída, era no lado com performance inferior. Agora posição de 12 horas, passando 150 de 15 milhas. Curve à direita, proa 240, limitado por 50 milhas da presente, após proa de Montevideo. Direita 240, 50 milhas, depois voa Motiva, o 9979 da Azul. 5221, qual seria a proa para a conquista? 50. 5221, informe a proa ideal para conquista, vitória da conquista. Seria a... Só um minutinho, por favor. Eu acredito que a 259. Prossiga direto conquista 5221. 5221, direto conquista. Bona 648, desça para 2010, ajuste no 0 no 4, reposta habilitada na LS. 2014, pode voador, manda pra gente? Oceania 250, complete aproximação, torre 1895. Ontem ainda projetado, dono 648, aguardando o Duna. Tá, 648, 2000, Rio de Janeiro. Azul 9979, chame o centro Recife, a frequência 125.1 e alterne 13395. 251-3395, 9979. Oceano M250 na escuta da torre. Mandou muito positivo, Oceano M250 estabilizando 1-0. Oceano M250, bom dia, check 3. Baixar de trabalho. Ciente livre pouso, pistão no 0, vento variável com 0-3 nós. Oceano M250. Solo, Oceania 311 para o táxi com 066. Existe um consigo alternativa e autonomia que não saiu na funia. 066, 4 horas e 30, Galeão. Cruzado táxi via Índia e Alfa no bonde esperado no 0, torre 195, QNH 1014. Via Índia e Alfa no bonde esperado 295. Obrigado, bom dia. 621 mantém a posição antes da Juliette. A será, agora na 621. Amigo, busca a minha, confirma o local de sobrevoo? Salvador 3259, alguma possibilidade de voar na proa de CBD? Confirma para o controle? Alguma possibilidade 3859, lá na proa de CEBD, Sierra Eco Bravo Delta Índia? A gente mantém a saída, 3859, vai dando coordenação. Grato. Decolando no 7, curva direita, correndo.